Mas aí, tô gritando. Gosto de ver o 3x30. Tá ligado? Aqui pra gente, o 3x30. Vai lá, aí, tem dinheiro. Tem dinheiro. Nem vai contar esse. Não tem nada. Sete contas aqui, contra o tudo. Eu boto 2,50. Calma aí, tô ligando aqui. Boa noite, irmão. Queria fazer um pedido. Vai entregar onde mesmo? É, bairro São Francisco, aqui em frente aos Lava Jato do Robertinho. 399. Qual o sabor? Pera aí, só um minutinho. Qual o sabor, Roy? Pede metade calabresa, metade portuguesa, sem azeitona, bastante tomate. É que dá pensando que é rico. Gosto de mussarela, irmão, por favor. Quanto é de mussarela? Mussarela sai doce, amigo. Demorou, manda pra mim, por favor, de mussarela, valeu? Vai querer alguma coisa pra beber, não? Não, não, tá tranquilo, tem uma água aqui.